deixes esquecer que no mundo com tantas escolhas só o que importa é te servir, desfrutar, te alcançar e nunca mais deixar estar plantado na porta.